Conjuntivo da zip, corrente no pescoço, cabelo alinhado, ela diz que eu sou faloso. Conjuntivo da zip, corrente no pescoço, cabelo alinhado, ela diz que eu sou faloso. Com a XT do lado, ela fica me olhando. Ela tá com o pinguelo coçando, ela tá com o pinguelo coçando, tá com o pinguelo coçando. Corrente do pescoço, cabelo alinhado, ela diz que eu sou paloma, que bicho.